não? É por 1 novembro, é pronto para o táxi? O Epsilon November está livre o táxi até a cabeceira 17. Reporte aliado pronto. Salvador, você é 3517, próximo ao ponto de saída da 10, pronto, bom dia. Sou 3517, autorizado aliás, decolado sono 0, vem alto 300 graus, 049. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, você é 3517. Tem 5 não sai de decolos 23, não vou construir nenhum 2 0 decimal 8 bom. 2 0, obrigado, volta lá. Salvador, boa. 3, 5 não sai de Para 3597, contato radar na decolagem, tudo em 3440, via saída Árvore 1. Armacenha 340, via Árvore 1. 3597. Salvador, bom dia, eu vou chamar 6225, aproximando o ponto de espera pronto. Vou chamar 6225, autorizado a linha de colapso 0, vento variável 158. Ecos 1 novembro, mantém a restrição no 1000 pés, chama o controle em 120 decimal 8, decolado aos 2 meias. 208 novembro. Do novembro, mantenha-se na linha visual, mil pés, corrido axé. Como quando possível, estimado de pouso. Permaneceu, senhor. Um meu pé no axé, para o pouso para o 50. Copiado. Salvador, passarelo 2229, está frente da Golf, ilegal de descida. Passarelo 2229, essa unificação, sexta para o 050, via chegada a Mare. Fui Mare para interceptar a chegada. Ajuste a última, entrou no 0114. Mare, para a chegada Renato da 10, Juano Mare 2229, baixando para o 050. Mais dois. 25 decolado 28, chama controle 120 do último ao 8, voo. 208, voo. Controle de Salvador, bom dia, o Xanem 6225, na sua escuta. 6225, contato radar na decolagem, submando o número de voo 380 via saída Arbo 1. 380 via Arbo 1, Oxa 6225. Salvador, bom dia, o azul 4069, próximo ao posto da Unidade. Azul 4069, confirme que chama o azul? É, afirmativo, 4069, posto da Unidade. Gente, autorizado, aliás, decolar 5-0, vento variável 5-9. Aliás, e decolar 4069. Zulu Novembro. Ah, não é. Atenção, Evelyn, voo visual. Está livre, ascensão 045, a Zulu Novembro. Novembro vai manter seu pé, não vai reportar com a foto. Gente. Chama agora sempre Recife, na frequência 128.8, alterno 126.0. 4069, chama o controle 120.8, decolado 33. 208, obrigado, bom dia. Xanem 6211, autorizado ANI e MAT 0. ANI e MAT 10, Xanem. Fecha. 4069, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 320, via saída da Elfa. Via saída da Elfa, sobe nível 320, 4069. Passarei do 2229. Pronto. Mário autoriza o 366 para o passarei do 2229 devido a formações próximas ao 368. Sim, autorizado. Após Mário, voz 366. Forma estabilizada, final do procedimento RNAV, pista no zero. Vê se mantém a 2500 pés e ajuste o altímetro no 0114. Mari 36.000 autorizado, depois traz estabilizado 2500, o 2229 com 1095. Controle Salvador Azul 4069, pode voar a lida da presente? Aguarde, Azul 4069. O 1649. Vê se mantém a 4.000 pés, ajuste o altímetro no 0.4 e a chegada a ponto. Ajuste o altímetro no 0.4. Chanemia 225, forma o termo de vivo. Forma não é problema. Azul 4069, voo e lida. Pode ler da 4069, obrigado. Coluna 0, vento variável em 5 nós. Minha decolagem, Chanel 62, Anúncio. Torre Salvador, bom dia, voo no 093, ponto de espera no 0, pronto. Voo no 093, após a rolagem do tráfego à frente, autorizado a NAE manter no 0. Após a rolagem ali, mantém no 0, voo no 093. Sena 6225, ciente. Decolou 37, chama controle 1-2-0, desse mal 8, bom voo. Obrigado, senhoria, chama agora controle 208, chama 6219, bom dia. 22-0, hoje, 6-2. Controle, bom dia, chama 6219, decolou. Chanel 6211, contato radar na decolagem, subir e manter o nível 360 via saída da Elfa. Só mantém 360 via saída da Elfa, Chanel 6211. Um. 4958, voo e posição Mare, para que você interpretar a chegada da Mare, aciona a identificação, informe no portal de cima. Controle, passarei 2229. Prossiga, passarei 2229. Após Mari, solicita manter proa 070, aproximadamente 10 milhas após o VAL 366, devido a informações. 7, forma o termo, Legio. Contrato 2229. Azul 4958, contato radar. Ah, duas Luz 1 para a posição coral com um condal descida. Forma o técnico de desvio. Controle do CNM62, pode seguir da Elza presente? Tem uma formação ali tangenciando a radial 98. Autorizado, vá da Elza, CNM62. Da Elza, obrigado. Vamos. 208, obrigado, bom dia. Controle São Paulo, bom dia, Gol 093, passa 1400 a Arboruno. Gol 093 é o controle Salvador, contato radar na decolagem, submantendo o nível de voo 360 via saída Arboruno. 360 via Arboruno, ou 1093. Com 1093, solicita a proa 245 para evitar formações. 245. Tente. Gol 1093. Passarei 2229. 2269, no tempo de Gil, aprando 366. Tente, passarei 2229, informe estabilizado. Contará 2229. Azul 4069, chama agora o Centro Recife, chama 251, alterno 1235. 1235, confirma a primária. 1251. 251, obrigado. Doutor Salvador, Azul 2775, bom dia, dentro da Gulf. Azul 2775, ação de edificação. Tiente está livre de desvios, informa o término Azul 2775. Contato radar estabelecido a 27 milhas para posição mar. Azul 4958, controle. Partiu direito, a prova vai ser a 050, aproximadamente mais 50. Tente, informe, informe o início de descida, o Azul 4958. Vai embarcar. Socorro, desce, bateu 050. 050, ali da nossa. Só 093, mas quantas milhas você abriu? 1-0-9-3, sem condições de agora pro ali, arrumou. Cruzado vai, Lefa, gol no 093. Lefa, gol no 093. M6211, chama agora o centro Recife, na frequência. 1251, alterno no 28 decimal 35. Estamos agora no centro, Recife 1251, alternando no 2835. Obrigado, bom dia, senhor, né? 6219. Salvador, o azul 275 está no ponto ideal, batendo por 040, continuando a dirigir. Azul 2775, vamos entrar na posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, passando nível 150, descida 050, Alfa Tango 72. Autorizado descida até o 060, azul 2775. 2775 de tráfego, ele desce para sua companhia, desce até o 060. Cancelar a proa e tomará quando passar o desvio. Gente. 2229, estabilizado, RNAVIDA 10, já visual. Completo final do procedimento, RNAV, chama agora a torre, 118.95, passarei 2229. 1895, bom dia. Azul 4958. 958. Quantos de voo, serviço 366? Atenção, vai voar serviço 366. Autorizado, voo serviço 366, desse, mantém a 2500, pede, ajuste o altímetro 9014, informe estabilizado. Azul 4958. Gente, vai voar serviço 366, 2500, vai voar estabilizado. Azul 4958. Voo 649, após pelo voo servido 366 para final do procedimento RNAV, desse mantenha 2500 pés. Ajuste altímetro 1094, vamos estabilizado. Após pelo, o voo 366, 2514, vai portar 649. Voo 093, chama agora o na frequência 128 decimal 8, alterno 260. Recife 288, 260, voo 093, obrigado, bom dia. Azul 2775, autorizado voar posição ITAP. 2775, voa ITAP. 2, baixado, checado. 6, confirmando já autorizado por 94, variável em 4 nós agora. Ah, ok, obrigado. estabilizado, 649. 649, torre 1895. 1895, 649. Salvador, bom dia, 649, está na final da 10. Uno 649, número 2, em aproximação, aguarda autorização de fundo. Vai aguardar, 649. Passarei 2229, forma pista molhada. Sente, grau de formação, 2229. Passarela 2229, solo 50, libera direito, chame solo 1121. Solo direita, solo 201, passarela 2229. 649, autorizado, pouso 10, vento variável em 6 horas. Teve pouso, 649. Salvador, D77, autorizado presente, sobre direito, sim, autorizado 10 dias após aporte, estabilizado no serviço 366. Vista para 2500, ajuste 614. 2504, chamará estabilizado no serviço 366, sobre direito. Sete 5, reduza para 180 mais. Seleção 809, 77. Gol no 649, solo 52, libera direito, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Estabilizada 53, corre. Corre 2895. 295, obrigado, bom dia. Foi Salvador, bom dia, Azul 435, sinal da 10. Azul 4958, autorizado pouso 10, vento variável 172. Sim, entrego pouso, Azul 435. 775, passando 366, estabilizado com a Brasília. Torre 1895. Torre 1895, está daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, o Azul 2775, passou 366, estabilizado com a Brasília. Azul 2775, continua a aproximação, número 2 em aproximação. A sua escuta, mantendo, continua na aproximação, olhando para o estalido. Autorizado pouso 10, vento variável em 6,9. 2775, livre pouso. Azul 4958, sinal 958, libera na direita, chame sinal nenhum, 211. Direito, O azul 4958 no 211. Cinco, solo 01, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. Vai livrar a direita, solo 1211, azul 2775. Rio 5973, autorizada NL, colapso no zero, vento variável em 6 horas. Autorizada alinhar e decolar no zero, Rio 5973. Alinhado e pronto. 973 foi autorizado a alinhar e decolar. Vento variável em 5 nós. Após a decolagem, curva imediata à esquerda, devido a formações. Escolha nosso controle. 5973, decolada 04, autorizado por voz esquerda. Chama o controle em 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. Muito obrigado. Rio 5973. 5973, contato radar na decolagem, voo e Momo subindo ao 330. Quando Momo? Ah, é, nós vamos pro outro lado. Desculpa. Dirigindo saída Puca. Ok, saindo pela Puca. Alfa de Lima, contato radar de estabilizador 10 milhas de coral, voa ETAP para que receba a chegada mar e descendo a 50. Nove sete três, Recife, 2545. 2545.